para você ver que eu tô lamentando, 3601-102. 3601-102 tá livre, chama táxi. Camarada, táxi. para o táxi, na 3601 com 127 a bordo, 4 horas, Alcântara Galeão. 3601, táxi direito via Índia, ponto de espera na 0 Torre, 11895, altímetro na 012. Direita na Índia, ponto de espera Roma, 995, na 3601. 118, decimal 95. 118, passo. Bem, obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3601, pode esperar a próxima. TAM 3301, Cogino, TAM 3601, autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, o vento norte com dois nós. Autorizado a alinhar e decolar, TAM 3601. TAM 3601 no decolado de Salvador 56, controle em 119, decimal 8, bom voo. 298, TAM 3601, bom dia. Patrulha de Salvador, bom dia, TAM 3601, passo TAM 2600. 3601, contato radar, futebol 360, saída da... 360, possível guardar o TAM 3601. controle o TAM 3601, poderia voar Leda? Autorizado. Manda Leda, TAM 3601. Chame Recife, frequência 251. Recife 1251, tá 3601. autorizador, Sinal 6251. Sinal 6251, autorizado Guarulhos, 360, Operizono 16, decola da 10, curva direita da Euler da Bridge, controle 11980, aciona 5101. Confirma o transponder e o controle, por gentileza. Transponder 5101, controle 119.80. 101 ou 08? Só confirmando novamente. 5101. Ok, Guarulhos 360, pergunto no meio da escola 10 direita, canela da Bruna. 5101, 5101. 6251. 6251, contagiamento correto, chama o pushback para mim. 2509 para o sistema de estacionamento. Autorizado no 09, ainda 251, chama tarde. Estamos 1145, autonomia? 30. 5:30, ciente. Vendor 51, táxi Tati 1, Índia, ponto de espera da 90 Torre, 11895, altímetro no 01. Mais 4, que até o ponto de espera lá de 2962. Só confirmando, é Pátio, Índia e Alfa. Pátio e Alfa. Paulo Salvador, Avianca, Oscar, 90 quilos. Prossiga. Boa noite, senhorita. O Oscar, 90 quilos, encontra-se aqui entre a ponte 7 e a ponte 8. Solicita autorização para reboque até a ponte 11 após a passagem da aeronave da empresa. Montana 07, é isso? Afirmativo, 07. Sim, então após a aeronave da companhia passar a retaguarda, autorizado, prossiga o reboque até o 11, chama o término. Ok, muito obrigado. Olá, Solo Salvador, Oscar November Kilo. Prossiga. Oscar November Kilo solicita autorização para a modificação da ponte da 11ª para a 10ª. Afirmativo, para 10, paciente. Ok, muito obrigado. Correio, Chanel 6251, ponto de espera pronto. Correio, Chanel 6251, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, o vento 030 graus com 03 nós, o altímetro 1011. 6251, decolar 238, controle em 119, decimal 8, com voo. 119, decimal 8, 6251, bom dia. Salvador, bom dia, acionário 6251. 6251, contrato radar na decolagem, fui mantendo 310, após o cruzador de Sérgio, já subiu. Subindo só para o 360, senhor. Confirmar só para o 6251, está subindo ao 360, mantendo o perfil da subida da EL, é isso? Após cruzar 2000, direto Leda, 6251. Após 2000, na prova de Leda, muito grato.